E aí ele esqueceu o guarda-chuva embaixo do braço. Eu realmente perdi fora. Estamos começando mais uma edição do GugaCast, a sua dose semanal de histórias absurdas, roubadas em viagens e gente falhando na vida. Eu sou o Caio Corraine, estou aqui hoje com... Eu sou o Guga Mafra. E eu sou o Rafael Mafra. Então, Caio, você está aqui hoje com a gente no palco, na frente das câmeras e não nos bastidores. Exatamente, ou seja, eu tenho duas chances de falhar agora, tanto participando quanto editando depois. Verdade. Isso porque a gente já falhou um pouco, né? Porque a gente tá repetindo tudo que a gente tinha gravado e a gente tinha começado e não tava gravando. E a gente vai contar uma história de quando você curtiu a vida doidado. Sim, eu acho que todo mundo tem um momento em que as coisas dão todas muito certo. Ou muito errado, não sei, vocês vão decidir isso depois que eu contar a história. Mas eu acho que todo mundo tem esse momento e hoje eu vou contar pra vocês o meu. Beleza. Mas antes de você contar, o Rafael tem uma teoria sobre o filme Curtindo a Vida Doidado. Vocês vão ficar muito bravos se eu contar que eu nunca assisti esse filme. Caraca. Eu tô um pouco decepcionado, mas não tanto, porque você contou isso da outra vez, quando a gravação falhou. Então, eu já sabia que você ia falar isso. Eu fiquei decepcionado igual, de novo. Mas, ó, uma coisa que é importante, esse filme é de 86. Eu sou de 87. Ah, então, né, entendeu? Isso deve ter alguma relação, de fato. Então, mas nessa época desse filme, esse filme, sei lá, passava no cinema ou não aqui no Brasil, e só muitos anos depois ele ia passar na televisão. Então ele deve ter passado na tela quente lá por 89, 88. E no dia seguinte na escola a gente só falava sobre esse filme, tava todo mundo absolutamente fascinado. Depois que passou na tela quente, ele passou na temperatura máxima, ele passou na sessão da tarde e ele redefiniu o que era um filme de sessão da tarde. É um filme divertido, um filme engraçado e que todo mundo já viu. E vale dizer também que em 86, quando esse filme passou no cinema, nos Estados Unidos pela primeira vez, foi também o ano da adesão de Portugal à União Europeia e à independência das Ilhas Marshall. De novo, ainda bem que você falou isso, porque agora a gente sabe exatamente em que momento da vida isso aconteceu. Claro. Então, a história desse filme é uma história em que o Ferris Bueller, que é interpretado pelo Matthew Broderick, ele quer matar a aula. Ele resolve matar a aula porque ele acha que você tem que curtir a vida, não perder um dia de sol. E ele chama o melhor amigo dele e a namorada para matarem aula com ele. E enquanto isso, o diretor persegue ele para provar que ele tá matando aula. E a irmã dele também fica puta porque ele tá matando aula e fica tentando desmascará-lo. E ele passa por tudo numa boa, como se nada tivesse acontecido. E assim, embora esse filme tenha ganho o Globo de Ouro de ator de melhor ator de comédia, eu acho que quando ele não ganhou o Oscar de melhor filme, o Oscar acabou pra mim. E isso era em 1987. Todos os Oscars tinham que ter ido pra essa história. De melhor ator coadjuvante, tudo. Tudo tinha que ter premiado essa história. Enfim, todo mundo adora esse filme, exceto o Caio. Porque eu não vi. E, assim, às vezes eu tenho a possibilidade de adorar também. É, assista. Para de editar o GugaCast e assiste um pouco. Viu, Guga? Ele me deu permissão. Ok, eu acho justo. Eu acho benéfico. O que é interessante é que, como eu disse, a gente só comentava sobre esse filme no outro dia e todo mundo comenta. E assim, todo mundo acha maravilhoso. Então assim, o Ferris Bueller é um vagal, ele engana a mãe dele, ele engana todo mundo e ele faz só coisas legais. Ele curte a vida doidado. E o que eu pensei é que assim, será que ele curtiu a vida doidado mesmo? Será que ele fez as coisas que eram mais legais? Então eu ele queria fez, analisar cara, o nome do filme, Curtindo a Vida Doidado. Ele foi lá e curtiu a vida adoidado. Não. Mas assim, o que, que ele faz efetivamente no filme para que ele mereça receber a alcunha de que ele estava curtindo a vida adoidado? Primeiro, é um filme que passa na sessão da tarde e não tem nada a ver com o que você faz, Caio, para curtir a vida adoidado. Que você vai contar daqui a pouco. Ok. Então, o que, que ele fez? Primeiro, ele matou a aula. Ok, nos Estados Unidos pode ser super emocionante matar a aula, pode ser super descolado. O cara matou a aula, enganou todo mundo, mas vamos combinar, aqui no Brasil, até nerd mata a aula. E às vezes até a mãe aconselha que ele mate a aula porque ele tá cansado. Então, assim, mata a aula não é exatamente curtir a vida doidado, né? É uma coisa natural. É, ele fingiu uma dor de garganta e faltou a aula. De fato... Todo mundo já fez isso. É, não é incrível, é. É. Segunda coisa, ele fez coisas legais. Então, assim, ele enganou o diretor pra poder levar o amigo e a namorada pra fazer coisas maneiras. Mas o que que ele fez com o tempo livre dele? É isso que eu acho que a gente tem que olhar. Primeira coisa que ele fez, ele foi ao museu. Olha... Fala aí, cara. Não, por um momento eu achei que a ligação tinha caído. Eu ficarei que falei, não, pô, eu vou falar. Olha, eles vão me contestar, não, o museu não é legal. Mas ó, só queria dizer que assim, eu fui em poucos museus na minha vida, mas eu gosto muito de museu. Não o suficiente pra talvez matar a aula, porque eu sempre matava a aula pra jogar Street Fighter no fliperama. Mas, assim, museu de 0 a 10, eu coloco ali museu no 6. Ele tá positivo pra mim. Museu é um negócio que você vai com a escola. A escola te leva no museu. É verdade. Exatamente. Beleza. Então, ir no museu não é tão legal, né? Outra coisa. É, ele foi almoçar num lugar chique. Ele pegou o amigo dele e foi lá e fingiu que tinha uma reserva. E enganou o cara e tocou o telefone. Enfim, ele fez uma coisa ali improvisada, muito divertida. Pra conseguir almoçar num lugar chique. Agora, almoçar num lugar chique... Cara, ele podia ter ido na sorveteria. Ele podia ter ido no boteco, ele podia ter ido na pizzaria, ele podia ter comprado cachaça no mercado, podia ter comprado chandelle no supermercado, comer na calçada e dar o pote pro vira-lata lamber. Em vez disso, cara, ele foi num restaurante chique. É, que é uma coisa que você faz com seus pais. É, não é curtir a vida doidado. Agora, tem uma coisa que ele fez que é realmente legal. Ele usou a Ferrari do pai do amigo dele. Ele convenceu o amigo dele a usar a Ferrari que o pai tinha em exposição numa garagem e falou assim, não, vamos sair com isso daí e depois a gente dá um jeito, a gente vai tomar cuidado e não vai acontecer nada. E aí ele deu um rolê na cidade de Ferrari. É legal, não é? É, isso não dá pra tirar dele. É, isso foi legal mesmo. Só que não é mais legal porque ele deixa, no filme, ele deixa o carro no manobrista. E um manobrista, ele dá um rolê lunático na cidade. Enquanto o Ferris Bueller tá no museu e tá almoçando num lugar chique, o cara tá voando com a Ferrari do amigo dele. É verdade. Então, assim... é verdade, ele foi de Ferrari até a cidade, largou a Ferrari na garagem e ficou andando a pé, enquanto o manobrista tava curtindo a vida doidado. Talvez seja esse, por isso o nome do filme. Ah, agora temos uma mudança de divisão. O filme é sobre o manobrista, entendeu? Ou então o cara da Herbert Richards, que deu o nome do filme em português, só viu essa parte. Excelente. Bom, agora eu quero o filme só do manobrista. Tipo, pela perspectiva dele, sabe? É uma refilmagem. Agora eles vão ter que pegar, né? Botar a CG na cara do Matthew Broderick, porque ele já tá velho. E aí eles fazem o filme só pela visão do manobrista. O que ele fez? Pra onde que ele foi? Isso aí justifica um crowdfunding, hein? Exato. Vamos pensar nisso aí. Agora voltando aqui pro filme. Tem uma parte que o Ferris Bueller, ele entra de surpresa, tá rolando uma parada, sei lá, uma parada do dia de São Patrício. Aí o Ferris Bueller entra, sobe num carro alegórico, pega um microfone e canta Twist and Shout, dos Beatles. É, isso foi maneiro. É muito maneiro. Inclusive, todo mundo dança. Essa é uma das cenas mais legais do filme, porque todo mundo dança ele cantando, e assim... O diretor tá vendo a TV e ele para de ver exatamente quando passa o Ferris Bueller. O pai do amigo dele tá no escritório e ele vira de costas justamente quando passa a parada. Então tem várias chances de acontecer algo errado e não acontece porque ele tá fazendo uma coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, ele não ter tomado um tackle de um segurança é muito absurdo também, né? É, tipo, tá todo mundo feliz. Eram outros tempos, né, cara? Não tinha teoria. É, eu não sei quem. É. E outra, ele não canta a música, ele só dubla, então tudo bem. É, então ok, o crime não foi tão grande. É. Enfim, ele fez renascer Twist and Shout. Essa música fez Twist and Shout reaparecer, o que parecia impossível, porque a versão dos Beatles já era maravilhosa. Agora, vamos pensar no que ele estava fazendo. Ele foi pra uma parada de São Patrício. Não, não era de São Patrício, porque São Patrício rola bebida. Se fosse isso, ok, mas não é nem isso. Era uma parada qualquer. Era uma parada com carro alegórico, com um bicho gigante. Putz, qual é a graça de fazer isso? É verdade. É só uma coisa de um dentista. É uma coisa que você leva as crianças. Hoje eu vou curtir a vida doidada, eu vou fazer uma limpeza. Vou fazer um clareamento. Uma aplicação de flúor. Pra sair limpinho. Pois é. É tipo como se ele tivesse passado o dia na sauna, sei lá, né?

Meu, depois de tudo aquilo, eu ainda tentando processar, tipo, eu tô deitado, de barriga pra cima, uma galera ainda se pegando e tal, mas quase que, tipo, todo mundo naquele momento de torpor pós-coito, sabe? Certo. Aquele dia, tal. Eu tô olhando pro teto, assim, tipo, mentalizando tudo que tava acontecendo na minha vida naquele momento. Puta momento transcendental, diversos paradigmas se arquitetando na minha mente e tal. Eu vejo um vulto de um cara andando, né, pela sala, parando em pé do meu lado, pelado ainda, né, com, assim, com um pau murcho diretamente na minha linha de visão. Aí eu, né, tipo, eu dou aquela, porque tava tudo escuro, eu dou aquela, tipo, forçada no olho, assim, aí era o Hércules. Aí ele, ou, bora aquele street lá. E aí basicamente foi isso, eu levantei, eu coloquei a minha cueca e fui pro quarto jogar Street Fighter com o Hércules. O Hércules colocou a cueca. E eu fiquei também, assim, até amanhecer e o metrô voltar a funcionar pra eu ir embora. O Hércules colocou a cueca também? Colocou, depois que ele me viu colocando a cueca, ele falou, pô, verdade, né, cara? Tipo, até aquele momento esse pensamento não tinha passado pela cabeça dele. É, porque podia ter sido um jogo de equipe, com cueca sem cueca. Tipo, casado e solteiro, né? E você, você ganhou dele, finalmente? Não, ele era realmente muito bom. É, essa era a minha pergunta. E ia dizer que a cueca é o elemento de dignidade aqui, né? Tem uma coisa que você falou rapidamente, que rolaram muitos salgadinhos nessa festa. Sim. E a gente tá pensando que são salgadinhos, tipo, biotônico. Eu falei... Não, é, eu falei salgadinhos divertidos. Entendi, tá bom. Tipo salgadinhos torcida. Cara, um nível abaixo do torcida. Tipo fandango e sabor presunto. Não, aquele... O Cheetos tubo. Tá. E depois, no dia seguinte, todo mundo vai pra casa normal? É, sabe, tipo, quando rola... Como que é o nome daquele dia que todo mundo é permitido, todo mundo cometer todos os crimes que pode? Como que é o nome? Não é The Surge. Como que é o nome, gente? É um dia normal em Ponta Porã. Maravilhoso, cara. tá aí mais uma boa ideia pro Call of Duty. Cartas? Bora. A gente finalmente tem cartas. Não, se bem que o outro programa foi inteiro de cartas, mas a gente finalmente tem cartas comentando outros programas. É, e só teve cartas porque você chantageou os ouvintes que você ia oferecer o primeiro episódio pra eles se eles mandassem comentário. Pois é, eu tava falando pro Rafael no episódio passado. Você cria uma coisa, tira ela do mercado, cria uma escassez e aí ela vira um prêmio. Exatamente. E cara, foi engraçado porque assim, tipo, eu respondi uns 50 e-mails de uma vez e imediatamente teve 50 plays no SoundCloud. Imediatamente. Tava assim, tipo, 20 plays, aí pulou pra 70 plays. Bom, mas finalmente a gente tem cartas e o Rafael tem uma carta aí pra ler. Você lê aí, Rafael? Eu leio aqui. O cara que escreve pra gente é o Adonis, de 19 anos, Adonis, de São Paulo. A gente devia ter chamado alguém de Adonis. Adonis é um nome maravilhoso mesmo. Se tivesse outro personagem nessa história, a gente teria chamado ele de Adonis. Adonis é um bom nome pro personagem do Hércules. Teria sido um bom nome, verdade. E seria legal se na festa estivesse tocando, sei lá, Enigma, sabe? Bom, lê aí, Rafael. Bom, primeiro Adonis. Ele escreve assim, olá, Guga Rafael Cast. Meu nome é Adonis, tenho 19 anos, sou quadrinista e moro em São Paulo. Quadrinista, ok. Quadrinista. Parabéns. Minha história incrível se passa em Belo Horizonte, Minas Gerais, durante o evento FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, na edição de 2015. Bem, como um bom jovem adulto artista, estava duro quebrado e precisava ir para o festival lançar Úlcera, quadrinho independente que eu e uma amiga tínhamos feito para o evento. Peguei meu cartão universitário do Banco do Brasil, habilitei o crédito e parcelei as passagens em 10 vezes. Fui para BH com R$50 no bolso para passar 4 dias na casa da avó de um amigo de internet. Já no primeiro dia se foram R$40 e vivi virado de 2 dias, sem dormir, bêbado, esperando um ônibus que provavelmente passaria naquele ponto, de madrugada e bem no centro de BH, onde a luz que me banhava os olhos era o letreiro neon do Cine Sauna Craft, um famoso bar de strip prostíbulo de BH. Caraca. Cine Sauna Craft. Quanto mais chovia, mais meus olhos se fechavam e eu dormia no ponto de ônibus. fui acordado por dois rapazes encostados em mim, baforando o loló de uma latinha de refrigerante. Eles me perguntaram se eu tinha celular e eu respondi que não. O volume do meu celular Android na calça me desmentiu de cara. Eles me roubaram, me deixaram ficar com os 10 reais da carteira e me ofereceram um pouquinho de droga. É, que porra é essa? O bom ladrão. Os caras foram legais. É que mineiro, cara, ele é muito hospitaleiro. É verdade. Se eles tivessem um pouco de queijo, eles teriam dado um pouco de queijo também. É tipo aquele sinal lá, tipo, de drogas de ganão que tem uma mão, que aí mudaram pra, tipo, drogas me V5. Depois disso, fui descendo a rua meio desnorteado, procurando algum bar pra eu ficar até amanhecer. Uma moradora de rua começou a gritar comigo e eu apertei o passo. Cheguei num bar perto do local do festival e vi um membro de um podcast que eu ouvia, que eu tinha cumprimentado no evento sentado ali. Aí ele falou pra esse cara: cara, acabei de ser assaltado. Você sabe onde passa o ônibus X? Ele tirou um envelope cheio de notas de 50 e me deu uma. E disse: você teve demais por hoje. Pega essa grana e chama um táxi pra ir pra casa. Amanhã a gente se vê no evento. Caramba! Eu peguei o táxi, ensinei o taxista a mexer no Waze e fui pra casa, vivo e sóbrio. Caraca! Cara, essa história é muito boa. Essa história me lembra, assim, pelo detalhe do neon, de tudo. Parece uma música do começo dos anos 90 que só tocava aqui em Brasília, chamada A Lenda do Vagabundo Sagrado, de uma banda que se chamava Vagabundo Sagrado, que ele tem neon, tem... A banda Vagabundo Sagrado tocava a música A Lenda do Vagabundo Sagrado. E só essa música, né? Porque, quer dizer, eles tinham outras, mas ninguém conhece. Só essa música é conhecida e ela toca até hoje. A Rádio Cultura, que é uma rádio conhecida aqui de Brasília, sempre toca A Lenda do Vagabundo Sagrado. E é uma história parecida com a dele, só que tem mais bourbon. O que eu fiquei impressionado foi ele ter encontrado um membro de podcast que deu 50 reais pra ele. Fico pensando que um membro de podcast pode ser... Um membro de podcast que ganha dinheiro aqui no Brasil. É difícil isso. É, eu fico imaginando quem é o cara. Porque ele sacou um envelope cheio de notas de 50. Cara, o cara tava num boteco de madrugada com um envelope cheio de notas de 50. Eu acho que ele era o Calígula. Bom, vou ler o próximo aqui. Alexandre Torres, velho, empreendedor e professor. Olá, Guga e demais. Eu me chamo Alexandre Torres. Eu sou ouvinte de vários podcasts e nunca consegui ter um e-mail meu lido. Então, como este programa está começando, acho que tenho maiores chances de despontar no meio dos demais ouvintes. Eu acho que a gente podia parar aqui porque ele já conseguiu. E é, o objetivo dele foi atingido. Ah, mas como a gente já começou, vamos até o fim. Eu realmente gostaria de ter um e-mail lido, tanto que estou me propondo uma quest. Vou mandar um e-mail em todos os episódios do GugaCast. Acabou, cara. Eu vou cortar isso aqui pra ele manter a promessa dele de mandar um e-mail em todos os episódios. Boa. Eu realmente gostei bastante dos três primeiros programas. Acho que por não ser um Millennium, na verdade estou mais para um Millennium Falcon, Maronada 1. Terrível. É, e foi no nível do Maron, sim. Ele tá aprendendo muito bem. Foi muito boa. Por vezes sinto falta de ouvir minha voz ecoada nos produtos que consumo. Afinal, envelhecer é sentar cada vez mais nos bancos de trás desse trem da vida. Cara, é a segunda vez num programa seguido que alguém tá chamando a gente de velho, mas beleza. Não, e ele não apenas disse que é velho, ele chamou a gente de um produto de consumo para velhos. É verdade. Já com vocês, é como se estivesse conversando com amigos. Afinal, também sou fruto dos anos 80 em Brasília e compartilho de algumas referências. Se bem que eu estou mais para um irmão mais velho e gente boa de um amigo seu. Será que ele conhece o Vagabundo Sagrado? Eu tenho certeza, tenho certeza. Será que foi ele que escreveu o Vagabundo Sagrado? Ah, ele colocou será assim, que ele é o Vagabundo Sagrado? Ele colocou assim: nesse momento o Guga comenta, se bem que ele não falou a idade ainda, será que esse cara é muito velho? E aí tem um comentário do Rafael perguntando: Guga, você vai fazer esse comentário? E eu estraguei tudo lendo essas duas coisas. Deixa assim. Deixa assim. Pra não ficar nessa babação. Pra não ficar nessa babação de ovo e depressão, seguem algumas informações úteis. No programa Season 1, Episode 2, porque é assim que eu falo os nomes dos meus programas. Season 1, uh-huh. Episode 2. O Guga comentou sobre um possível padre que estava sentado ao lado dele no avião. Ele estava vestindo o que se chama de gola clerical. E ele poderia ser 1. Um padre mesmo. 2. Um pastor anglicano. 3. Realmente um francês estiloso. 4. Uma pessoa que comprou uma camisa nova e esqueceu de tirar o forro da gola. Quando eu falei assim, parece que ele tava muito... Mas não dava... Vocês já viram roupas que tem golas diferentes? Não. Podia ser só isso, uma gola meio diferente. Geralmente indiano usa uma roupa que tem uma gola quadrada. Assim. Exato, exato. Mais alta. Um padre, entendeu? Então eu não sei exatamente se era realmente uma gola de padre. Por isso que eu falei que podia ser francês estiloso. É meio também gola de uniforme escolar japonês. Tipo isso. Que tem... Isso, você pegou a referência. Seria estiloso se fosse em francês. Exato. Sobre a teoria de que a música O Que É O Que É seria um bilhete suicida do Gonzaguinha, programa Season 1, Episode 4. O que dizer da letra da música Sangrando? Levando em conta que ele morreu em um acidente de carro, como interpretar os versos? Esses aqui são versos da música que se chama Sangrando. Eu vou declamar pra você. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavras por palavras, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nova vida que eu estou cantando. Quando eu abrir a minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir, esteja certa que eu estarei vivendo. Que pesado. É. Desculpa pela pergunta, a resposta é óbvia. Ele usa o desconstrutivismo semiótico de Derrida para trazer mais tensão no conflito Gonzaguinha versus Bozo, citando... Alô, criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria pra você e o vovô. Onde a figura oculta do avô receptor da alegria é o oposto da luta da vida que é cantada. Eu acho que não é isso que o Bozo quer dizer, cara, porque o Bozo não era um cara óbvio. Eu acho que quando ele fala trazendo alegria pra você e o vovô, ele tá se referindo a uma pessoa e ao próprio futuro dessa pessoa, personificada na palavra vovô. Entendi, como se fosse uma ação de trazer alegria que tem um resultado que atinge aquele outro ser humano, o Gonzaguinha, provavelmente. rompendo a barreira espaço-temporal. Ou é uma alegria tão plena que ela dura desde a infância até você se tornar um idoso. Entendi. Então você tá querendo dizer que, tipo, é uma única alegria, mas de tanta intensidade que dura uma vida inteira. Exatamente. Não duas alegrias, uma agora, uma quando você for vovô, e elas estão separadas uma da outra. Exatamente. Ou elas estão juntas, mas em duas linhas do tempo distintas. Isso. A Daniela Mercury, ela interferiu nesse conflito, né? Justamente nesse ponto que o leitor trouxe, que é muito importante. Quando ela fala assim, alegria agora, agora é amanhã. Alegria agora e depois e depois e depois de amanhã. Não, não, não, não. Mas isso não tem nada a ver, cara. Porque isso faz parte do conflito Mara-Mercury que a gente... que a gente vai ter que explicar em outro programa. É, porque esse já tá muito longo. Cara, mas... Foi impressionante que em dois programas a gente descobriu que, na verdade, toda a obra do Gonzaguinha e toda a obra do Bozo são um diálogo, cara. Eu acho que a gente devia ampliar essa história e não se ater simplesmente ao conflito Bozo-Gonzaguinha, mas explicar todo o diálogo Bozo-Gonzaguinha. Exatamente. Do qual o conflito faz parte. Sim. E aí, se você pensar bem, o lindo Lago do Amor pode ser uma contraposição de chuveiro-chuveiro. Ou talvez o chuveiro tenha resultado no lindo lado do amor. Porque o que a teoria diz sobre o diálogo Bozo Gonzaguinha é que ele tem movimentos de sístole e diástole. Então ele vai variando e tem esses encontros e desencontros. Encontros e desencontros, que é outra música do Gonzaguinha. Inclusive é um álbum. É um álbum perdido do Gonzaguinha. Sobre o Bozo. É, com o Bozo, né? Que eles gravaram. Eu preciso contar pra vocês a minha história do guarda-chuva.